Vibra o telefone, na tela o seu nome. É o gatilho certo pra eu errar. Tento não atender, atendo. Finge que não vou correndo. Quando vejo, já tô lá. Eu me prendo nos lençóis de quem não pensa em nós e só me faz sofrer. Ele é cheio de H, mas chega no meu ponto G. Eu vou aí te ver, faço amor com você, sabendo que nunca vai me amar. É cara apaixonada errada que a gente dá. É cara apaixonada errada que a gente dá. Eu vou aí te ver, faço amor com você, sabendo que nunca vai me amar. É cara apaixonada errada que a gente dá. É cara apaixonada errada que a gente dá. Oh, oh, oh. Isso é Mari Fernandes. Vi no telefone, na tela o seu nome. É o gatilho certo pra eu errar. Tento não atender, atendo. Finge que não vou correndo. Quando vejo, já tô lá. Eu me prendo nos lençóis de quem não pensa em nós e só me faz sofrer. Ele é cheio de H, mas chega no meu ponto G. Era pra ser só um fica, mas ele encontrou meu ponto fraco. Aí já sabe, né?